Apocalipse urbano, lá do leste de São Paulo. Cidade Tiradentes é nossa quebrada, moro? Aê, chega com nós, o barato é louco, parça. Aê, Banca 12 é família, conexão total, SP pra geral. Eis aqui o verso que nasceu do descaso. Sobrevivi, não me afoguei no poço do fracasso. Maloqueiro, criminoso regenerado, colhendo os frutos que plantei no meu passado. É doloroso, eu sei, me sinto às vezes sozinho, caminhando descalço numa trilha de espinhos, cercado pelos preconceitos e olhares de deboche, ignorando a hipocrisia e seu sorriso snob. A realeza se curva perante o plebeu, destino trágico pra quem subestimou Deus. É lei da gravidade, tudo que sobe cai pra comodes elegância. Seu reinado aqui jaz, nadei contra a maré em plena tempestade. Não acabei na pólvora nem atrás das grades. Me humilhei, dependi muitas vezes da solidariedade de irmãos que merecem minha sinceridade. Shorts, Cristiano Nix, Pastor Dodô, Cazuza sem palavras, B.O. representou. Pessoas de origem humilde, mas ricas de espírito, me acolheram e se tornaram meus grandes amigos, suportando nossas falhas e várias mancadas, fortificando nossa história, incentivando a caminhada que não para, graças ao nosso Senhor. Pra quem desacreditou, Apocalipse urbano. Fala que é nóis, fala que é nóis, fala que é nóis, fala que é nóis, fala que é nóis, fala que é nóis, fala que é nóis, fala que é nóis. Batendo de frente contra a gratidão e opiniões contraditórias, de volta à cena, nossa vitória é notória. Glock.40 versus inteligência, o resultado é evidência da nossa existência. Sem cremência, morte súbita, a desistência, a resistência na sequência entrou em falência, reavivando em nós a sede de ser vencedor. Tantas torturas que nos adaptamos, com a dor, sabor da ingratidão nos lábios. Fez com que a memória se prendesse ao passado, servindo como escola. E a trajetória, com poucas horas de glória, foi linda e elegante, faz parte da nossa história. Quem monitora, cê porva firma toda hora. Mendigos da desestora, a boca da loja, mente maldosa. Cê não vendeu no FK, aguentou. O bônus que as trevas te deu foi um traidor. Batendo de frente contra o sistema, é nós. Nos becos e vielas do gueto, a nossa voz. A voz do excluído, os loucos são linha de frente. QG dos monstros, Banca 12, o elo da corrente. Apocalipse urbano é o dedo na ferida dos bico malicioso que distorce a Bíblia, que passa pano pro boi na cinza, não vou de embalo. Com farol alto, cano cerrado pra fora do tático. A sede de sangue que a novela das nove não mostra, que financia os pinos pra dentro da escola. 3 gramas de farinha, 30 moedas de prata, promove a morte de overdose do Judas na praça. Na batida do funk, 3 vezes negou a Cristo, se acovardou perante a morte do cordeiro vivo. Traçantes de AK, rasga o céu da zona leste, batem de frente com um carro forte da protege. Prostituição, pedofilia, financia o pó, dizimo pago o ator da novela da Record. Quem tá no prazo, 1533 é sem massagem, comandado, injuriado, irmão na cabreiragem. Fala a verdade, não importa o que aconteça, o mundo tá falido e vários boy na soberba. Maremotos, terremotos, dizem que o mestre vem. Amoqueados na Bíblia, várias notas de 100. Fogos explodem pra dizer que já chegou a carga, com a escolta de granada no carro do garra. Como se fosse ontem, matam nosso Cristo hoje, fazem discípulo dos coisa com a calibre 12. Fala que é nóis, é nóis. Fala que é nóis, é nóis. Fala que é nóis, é nóis. Fala que é nóis, é nóis. Fala que é nóis, é nóis. Fala que é nóis, é nóis. Fala que é nóis, fala que é nóis, fala que é nóis, fala que é nóis, fala que é nóis, fala que é nóis, fala que é nóis, fala que é nóis, fala que é nóis, fala que é nóis. Minha revolta é tanta que meu corpo nem balança. Só não consigo olhar na cara de certos pilantras. Tenho o nome registrado pelas ruas de batismo, e abadabadu, de no black mais preciso. Tenho senso crítico, meu som é bem político. Entre o rap e o funk perderam seus princípios. Ostentação entre correntes era tênia Adidas. Vejo que apocalipse se esboçou por essa trilha. Hoje não vivo dessas ideias, nem levo isso a sério. Rap consciente, sentimento mais fraterno. Pais que pagaram escola pros filhos que não servem, ontem foram reprovados no exame de fezes. Analisei calado, de sangue quente pulsando. Virei as cartas na mesa, mostrei quem tava ganhando. O tempo é rei dele, acalma as tempestades. Aos 39 estou vivendo a melhor idade. O que fazer nessas horas? Refletir e encarar. Olhando a imensidão de cérebros pra se libertar. Experiência adquirida com o passar do tempo. Canangolândia, Ceilândia, o povo em movimento. Resistindo bravamente, perigos, segredos. Inventarei o nome pra essas coisas sem jeito. Pra Deus não canso de dobrar os meus joelhos. Me mantenho forte, guerrilheiro do gueto. Querer agradar, ajudar, me manter afastado. Falar o que quero pra ser respeitado. Tropecei em meus erros, sei que não sou perfeito. Às vezes tenho raiva de mim mesmo. Estava cego, velho, não conseguia enxergar. Engoli o meu orgulho, eu precisava mudar. Essa é minha estrada, pra onde vou? Sigo os caprichos que Dona Dalva me ensinou. Procurei perguntas onde se esconde. Na rosa dos ventos, completando o horizonte. Duvidas, certezas, mas sei o que quer. Ouvia na minha mente os desejos aos berros. Língua afiada corta mais do que navalha. Microfone acionado sem fazer uso de balas. Meu santo está cansado de braços quase caindo. Fala que é nós causando terrorismo.